Prabhupada. Obrigado, bom trabalho, Gol 4890. Controle, boa noite, é o Gol 4890, passando 1700 na Salvo 1. O 4190, contato radar, chega para a dúvida de vocês, viajar e via seleção voo. O Gol 4890, subir para o 360, São Voro. 2210, autorizado o final de segunda pela CXU, após estabilizado no nosso elevador. contato, vai ter que levar o telefone no 8-8-9-6. Com o lado mais. Augusta, 304, desce 54 e 10, Senegal, 903. 302, esse é o limite de café. Control 108, Mike, you over 90. Control 08, Chef Chicago, 2512, Bonnet Victoria. 512, sir. Go ahead. Request direct to the room. Stand by, it's a direct to 512. No longer ready to go to the train, no one to the one of the two. Alpha Inter, portão vermelho. Alpha Inter,